92,9. A sua sintonia. Na Eldorado FM, quem faz a programação é você. Que especial você gostaria de ouvir? Steve Wonder? Police? Ou Revival? Mande a sua escolha pelo fax do ouvinte 254-6888 ou pelo telefone 254-6842. O especial mais votado irá ao ar na sexta-feira, às 13h30 da tarde, e será reprisado no sábado, no mesmo horário. É o Eldorado FM, interatividade no ar. It's the glue on the grill. Você ouviu Kiss from a Rose, People Asking Why e Crazy aqui na Eldorado FM. Daqui a pouco a gente volta com mais músicas do Sil para você. Já está nas livrarias Brasil Aventura Odisseias. 19 mil quilômetros a cavalo, 40 anos de selva e sertão, 8 mil quilômetros de mares grandes em minúsculos veleiros e mais a vertigem de expedições de escalada e canyoning, entre outros capítulos. Brasil Aventura, a série que está mapeando o Brasil até o ano 2000, desta vez foi mais longe. Vá você também atrás da sua odisseia. Mais um lançamento, Terra Virgem Editora. Chicão abrindo as portas pra alta sociedade. Pedro Barman e Caipirinha fez mestrado. Bill e os negócios é o mais bem informado. Írio e Adão sempre com as melhores carnes. Hulk indicando os melhores lugares. Só há uma turma tão bem informada. Aqui trabalha no Esplanada. Esplanada Grill, a carne no ponto. Só você sabe como foi difícil construir seu patrimônio. Agora imagine se você tivesse que reconstruir. Melhor nem pensar. O melhor mesmo é fazer um bom seguro. A Finasa Seguros tem o seguro de vida, empresarial, de acidentes pessoais, automóveis e residência que você precisa. É o máximo de segurança com o mínimo de burocracia. Proteja seu patrimônio. Nós sabemos o quanto ele vale para você. Finasa Seguros, garantindo proteção. Para as batalhas do mercado, assine Marketing por R$ 35,70 e receba 12 exemplares com as estratégias que deram certo, além do caderno Estudos ESPM e artigos da revista Brand Week. Pague em até 3 vezes no cartão. Ligue e assine Revista Marketing Essencial 0800 15 45 55. Na Eldorado FM, o final de ano é todo especial. Até o dia 3 de janeiro, os melhores ouvintes ganham de presente a melhor programação. Especiais de Seal, Malcolm McLaren, Etta James, Ray Charles, Jerry DeV e muito mais. No Canta Brasil, as melhores entrevistas do ano. Gal Costa, Gilberto Gil, João Bosco e Boca Livre. O programador sou eu e o especial de sexta-feira, onde você escolhe o que quer ouvir, continuam inéditos. Até 3 de janeiro, todo dia tem especial. Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes, só podia ter a melhor programação de final de ano. Não deixe de ouvir. Continuando aqui na Eldorado FM com o especial do Sil, que já esteve em território nacional alguns anos atrás, vamos ouvir uma canção de Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary, do CD acústico gravado no Japão. Essa você só ouve aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can't hear the happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Yeah, and somewhere a king has no wife. And the wind cries, Mary. Mary. The traffic lights, they turn blue tomorrow and shine their emptiness down on my bed. The tiny island sags on downstream, 'cause the life that lived is dead. And the wind screams, Mary. Now will that wind ever remember all those names it has blown in the past? Now with its crutch, its old age, and its wisdom, it whispers no, this will be the last. And the wind screams, Mary. Mary. Wash my faith in dirty water, 'cause it gives my mind a little order. And I play that game just like I should do, but my whole world slips away. Sing louder, sing louder, sing louder. Dourada FM, a Rádio Aventura. Você ouviu Fly Like an Eagle, que é o mais recente single de Seal, que faz parte da trilha sonora Space Jam. Antes, Newborn Friend e, abrindo o bloco, The Wind Cries Mary. Fique ligado na programação da Eldorado FM, pois todos os dias teremos um especial produzido especialmente para você. Eldorado FM, uma aventura no ar. Agora 4:02 e uma ótima tarde para você que sintoniza a ZYD 818 Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. FM 92,9. Eldorado Notícias, informação na medida certa. Oferecimento Novell, líder mundial em software de rede. O Greenpeace tentou fechar ontem um termo de compromisso com a Abrinq para a erradicação do uso de matérias plásticas na fabricação de brinquedos. O Greenpeace alerta que os brinquedos fabricados, em especial com PVC, contêm aditivos tóxicos que são prejudiciais à saúde. São Paulo registrou ontem a temperatura mais alta do mês de dezembro, desde 1946. No Mirante de Santana, do Instituto Nacional de Meteorologia, foi registrado 33,8 graus. Pelo menos 45 indígenas sem terra foram massacrados na segunda-feira por paramilitares do conturbado estado de Chiapas, no México. Essa foi a maior matança no país desde a revolta dos guerrilheiros zapatistas há quase 4 anos na mesma região. Gustavo Borges está apostando em um treinamento diferente para o Mundial de Natação, que acontece de 8 a 18 de janeiro em Perth, na Austrália. O nadador está fazendo um novo trabalho de fisioterapia para melhorar a flexibilidade e reforçar pernas e ombros. Apresentam Gary Brown no Bourbon Street. Não perca todo swing e energia de Gary Brown no Bourbon Street Music Club. Incentivo Cultural, Medial Saúde, apoio Partenon Contemporâneo e Varig. Promoção Eldorado FM. Agora 4:06, você está na sintonia certa, 92,9. E ouve David Byrne. But no one thought could be. You've brought some joy inside my tears. Na Eldorado FM você ouviu Randy Crawford, Joy Inside My Tears, antes David Byrne com Miss America. Agora 4 horas e 16 minutos. É sal, é sol, é areia, é o mar, é água pra todo mundo, água em todo lugar. Do vale do Ribeirão, litoral norte, o água viva não para, não tem seca nem corte. São as águas que rolam de inverno a verão, é promessa de vida no seu coração. Água Viva, um programa da Nova Sabesp, só para o litoral e Ribeira. São as águas que rolam de inverno a verão, é promessa de vida no seu coração. Nova Sabesp, transparente como água, uma empresa do governo do estado. Se você pensar que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e mordemos, olha nós aqui de vez. Problemas com cheques que vivem voltando em sua loja? Com o PIS, o Banco Interativo de Serviços da Telesp, seus clientes não perdem tempo preenchendo cheques. Basta o cartão do banco. PIS, bom para quem compra, bom para quem vende. Ligue grátis 0800 11 14 85. PIS é da Telesp, uma empresa do sistema Telebrás. 92,9. A sua sintonia. Pai, mãe, ri. Pai, mãe, happy, ri, happy. Pai, mãe, papai, papá. Vê se me leva a sério. Brinquedos de presente é dar-me happy. Boneca Dani da Lansai. Ao bater palmas, ela canta uma canção. R$ 37,20 ou 3 vezes de R$ 12,40. Re-Rap Brinquedos, no Shopping Ibirapuera e mais 28 lojas para você. Na Eldorado FM, quem faz a programação é você. Que especial você gostaria de ouvir? Steve Wonder? Police? Ou Revival? Mande a sua escolha pelo fax do ouvinte 254-6888 ou pelo telefone 254-6842. O especial mais votado irá ao ar na sexta-feira, às 13h30 da tarde, e será reprisado no sábado, no mesmo horário. É o Eldorado FM, interatividade no ar. Agora 4 horas e 19 minutos. E nós da Eldorado FM sabemos que você gosta do melhor. Por isso você ouve agora Prefab Sprout. Love breaks down. Paint the town when love breaks down. 92,9, a melhor programação. Aqui na Eldorado FM, Ever Think About a Girl, The Heart Remains a Child. Eldorado FM. 92,9, essa é a sua sintonia. Nesse bloco a gente ouve Sting, Ringo Starr e Keith Richards. Tu brises mon cœur. Tell me why you carry the weight of the world. O melhor da música você ouve aqui na Eldorado.